acredite. Eu sei que você é capaz de realizar os seus sonhos, só vencer e muito mais, pois nada nesse mundo é impossível, meu irmão. Sempre pense positivo com Jesus no coração. Corra atrás, lute pelos ideais, encontre a sua fórmula da paz. Sendo assim, os seus sonhos se tornarão realidade, orando e tendo fé no único Deus de verdade. Erga a cabeça, siga em frente, não pra trás. Receba logo a falta que a felicidade faz. Encontre a sua e mude pra melhor a sua vida, pensando em Jesus que é a sua única saída. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Perdoe os seus filhos, Deus. Eles não sabem. Só o Senhor é o caminho da verdade, verdade. É o caminho da verdade, verdade. Perdoe os seus filhos, Deus. Eles não sabem. Só o Senhor é o caminho da verdade, verdade. É o caminho da verdade, verdade. Eu não vou para o inferno mesmo tendo meus pecados. Pedindo meu perdão, eu sou perdoado. Pecadores todos somos, só Deus é perfeito então. Esqueça o orgulho e implore seu perdão. Pois o fogo do inferno é bem mais quente que uma chama. Tenha fé naquele Pai Supremo que te ama. Jesus foi crucificado para te salvar. E o que ganhou em troca é o mundo que pode se acabar. Pois o homem piedoso só quer ver destruição, criando sempre uma arma, muita droga e munição. Então eu te peço implora, te suplico, ó meu Deus. Ilumine o caminho de todos esses filhos teus. Perdoe os seus filhos, Deus. Eles não sabem. Só o Senhor é o caminho da verdade, verdade. É o caminho da verdade, verdade. Perdoe os seus filhos, Deus. Eles não sabem. Só o Senhor é o caminho da verdade, verdade. É o caminho da verdade, verdade. O homem está acabando com a sua própria raça. E o que recebe em troca é só miséria, desgraça. Esse é o presente que o inimigo está te dando. Continue assim que aos poucos ele está te levando. Se imagine em um labirinto interno, queimando eternamente em uma chama do inferno. Não quer isso pra mim, pra você nem pensar. Quem estiver em paz com Cristo eternamente viverá no paraíso eternamente. Escolha esse caminho, seja inteligente. É sua decisão a salvação ou não. Deixe Deus entrar, abra as portas do seu coração. Verdade, verdade, verdade. Então se liga. Perdoe.